Oxula, vamos dançar, Oxula, vamos dançar. Oxula, vamos dançar, esta modinha que eu canto vai dar muito que falar, vai dar muito que falar. Oh, que chula tão linda, oh, que chula tão linda, meninas, toca a dançar, meninas, toca a dançar. Meninas, toca a dançar, o cantador está rouco, já não pode cantar, já não pode cantar. Oxula, vareira chula, Oxula, vareira chula, coitado de mim sou pobre, coitado de mim sou pobre. Coitado de mim sou pobre, já sei que és interesseira, pois só pensas no cobre, pois tu só pensas no cobre. Anda, Oxula, anda, Oxula, Oxula, anda, Oxula, deixai andar para aí, deixai andar para aí. Vai, deixai andar para aí, eu quero um rapaz jeitoso e não torto como a ti, e não torto como a ti.